tema a ser colocado aqui é preparativos para a reencarnação, ou preparativos reencarnatórios. Para que a gente consiga falar sobre a questão de preparativos para a reencarnação, a gente tem que acreditar, em primeiro lugar, que existe uma lei suprema, uma lei divina. Muitos que não querem falar muito de Deus, às vezes, mas é uma questão de lei natural, que é a lei da reencarnação, que é a primeira grande lei que rege o nosso universo, que é a lei do morrer, nascer, morrer, nascer, ou desencarnar, reencarnar, desencarnar, encarnar novamente. Então, essa ideia da reencarnação é uma ideia já que tem vários milênios, é uma ideia que não é de agora, é uma ideia que não é somente do Espiritismo, mas de a maioria das doutrinas espiritualistas, e isso existe já há 7, 8, 10 mil anos atrás, desde as épocas dos egípcios, a civilização egípcia e os celtas, antes disso ainda, tinha essa ideia sobre a questão reencarnatória. Bom, como se preparar para a reencarnação? A gente tem que saber, antes de tudo, que nós estamos passando por um momento, já esses dois mil anos, digamos, sobre a questão do nível, da fase evolutiva do nosso planeta. O nosso planeta, ele está numa fase evolutiva, onde se chama a fase, onde o nível de evolução, onde se chama de nível de provas e expiações. Por que provas e expiações? Porque todas as pessoas, todos os seres humanos, isso é, todos os espíritos encarnados nesse planeta, que são mais de 8 bilhões de pessoas, segundo as estimativas, né, as últimas, 8 bilhões e alguns milhões, todas essas pessoas, ou a maioria de todas essas pessoas, inclusive nós estamos aqui por provas ou expiações. Por isso que se chama planeta de provas e expiações, porque as pessoas que estão vivendo nesse planeta estão passando por provas e expiações. O que é uma prova e o que é uma expiação? Já foi falado algum tempo atrás. O que é uma prova e uma expiação? Para a gente entender como que a gente se prepara para a reencarnação. Uma prova. Vamos fazer de conta que nós estamos aqui no mundo espiritual, todos nós aqui, e que existe aí uma equipe de engenheiros espirituais encarregados da questão da reencarnação, e eles nos convidam, alguns de nós, a participar de uma reunião onde eles vão colocar para nós a ideia da nossa reencarnação. Aí eles vão dizer para nós lá o que nós vamos ter que fazer, eles vão passar para nós mais ou menos o tipo de família que a gente vai nascer, que a gente vai reencarnar, o tipo de sociedade, o tipo de povo, o tipo de cultura, o tipo de religião. Nós vamos saber, na hora da nossa reencarnação, o que nós vamos fazer aqui, quais os nossos objetivos a serem alcançados. Por quê? Essas ideias nós mesmos traçamos numa outra encarnação. Nós vamos ter que resgatar nessa nova reencarnação aquilo que nós faltamos numa outra. Então, nós, como bons espíritos, vamos aceitar numa prova, espontaneamente, esses desígnios dos engenheiros siderais. Dos engenheiros, aqueles que vão programar a nossa reencarnação. Fazendo de conta que todos nós aqui somos espíritos desencarnados para reencarnar. Então nós vamos aceitar essa prova espontaneamente, de livre e espontânea vontade, e nós vamos vir aqui com o nosso maior, com a nossa maior boa vontade, reencarnar nessa família, com esses vizinhos, com essa comunidade, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse mundo, nesse planeta. Isso é uma provação. Nós viemos de livre e espontânea vontade. Agora, existem aqueles que são convidados para esse tipo de reunião, lá na espiritualidade, e não comparecem. São aqueles espíritos mais grotescos, os mais trevosos, os mais teimosos, os mais ignorantes, que eles não aceitam de forma nenhuma a ideia de reencarnar, porque eles sabem as dívidas que eles deixaram numa outra existência. E eles sabem que a reencarnação, para eles, vai ser muito dolorosa. A reencarnação, para eles, são espíritos ignorantes, mas ao mesmo tempo não são sábios, são inteligentes. Eles sabem que o problema aqui vai dar o que falar. Então eles ficam escapando, eles ficam de subterfúgios. Mas vai chegar um tempo, e alguns eles conseguem até adiar a sua reencarnação, 400, 500 anos, que são os grandes magos, feiticeiros, os trabalhadores do astral, que eles conseguem realmente adiar essa reencarnação, mas vai um tempo em que existe todo um preparo espiritual, que eles são atraídos para aqueles departamentos reencarnatórios e eles vão reencarnar querendo ou não querendo. Isso aí, eles vêm aqui para uma expiação. Isso vem expiar. Aí aparecem aqui os descontentes, aparecem os revoltados, os odientes, todas aquelas pessoas que discordam de tudo, os, quem sabe, bandidos ou não, os problemáticos da sociedade. Esses são aqueles que encarnaram ou reencarnaram novamente nesse planeta, expiando. Então, são duas formas de nós, lá na espiritualidade, prepararmos a nossa reencarnação. Mas, em contrapartida, já que nós não estamos desencarnados e nós não estamos no mundo espiritual, nós estamos aqui no mundo físico, no mundo de carne, no mundo onde nós temos a oportunidade de talvez mudar a nossa existência agora e ir mudando a nossa existência atual através, às vezes, da mudança de pensamentos, da mudança de palavras e, consequentemente, mudanças de atitudes, nós podemos, sim, a partir de agora, já numa encarnação atual, traçar a nossa futura reencarnação. Porque nós aqui vamos ficar mais 25, 30, 40 anos, alguns, outros mais, eu talvez menos. Então, não é necessário nós esperarmos partirmos para o mundo da espiritualidade para depois lá traçarmos ou esperarmos resolver lá o problema da nova e futura reencarnação. Nós temos que, daqui agora, sabermos que se nós estamos aqui nessa família que nós nascemos, nós estamos nesse local onde existem nossos vizinhos, nessa comunidade, numa sociedade toda que nos acolhe ou não acolhe, numa cidade, num estado, num país, é porque nós estamos aqui e não foi porque aconteceu por acaso. É porque nós aceitamos vir aqui por prova ou por expiação. Cada um sabe o seu problema. Cada um analise a sua situação. Cada um de nós analisemos as nossas revoltas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos. Aí nós vamos saber se nós estamos aqui através de uma prova, uma antiga proposta, ou através da expiação. Nós conseguindo, nessa existência, se dar bem em primeiro lugar com a família, que é o local onde a gente veio, não por acaso, mas porque a gente aceitou e a gente escolheu. Se a gente tiver aí ao nosso redor vizinhos que a gente não se dá, ou que a gente tem alguma pendenga ou alguma diferença, alguma coisa, vamos procurar resolver o problema. Porque senão, nós vamos ter que resolver numa outra reencarnação. Ou se tem a nossa comunidade, ou a nossa clube, ou sei lá o quê, que tem alguém que não vai com a nossa cara ou a gente não vai com a cara deles. Bom, alguma coisa aconteceu numa outra existência em que aqui tu vai ter que reparar. Nós vamos ter que reparar o problema. Então, não precisa, nós não precisamos chegar e esperar desencarnar daqui 25, 30 anos, depois ficar lá na espiritualidade mais 50, 60 anos, que é essa mais ou menos a média, né? Fica 70, 80 aqui, 60, 70 lá. E aí lá em 2100, quem sabe, 2105, sei lá, aí nós vamos reencarnar de novo aqui, tentando resolver mais uma vez uma diferença, uma mágoa, um ressentimento com alguém que hoje, só nós descer um pouquinho do degrau, descermos um pouquinho do degrau, baixarmos um pouquinho a nossa ideia de arrogância, de prepotência, e colocarmos mais os sentimentos de humildade e de fraternidade, de alteridade, né? Preocupação com os outros, que a gente vai resolver os problemas aqui. Pronto, agora. E quem sabe, daqui 100, 100 e poucos anos, é 100 e poucos anos na espiritualidade não é nada. Nós aqui que pensamos que 70, 80 anos é muita coisa, mas perante todas as nossas encarnações e reencarnações, quantos anos nós passamos já aqui nesse planeta? Quem sabe daqui 110, 115 ou 100 anos ou 90 anos, nós vamos reencarnar já num planeta, se todos nós conseguirmos, através da nossa boa vontade, resolver os problemas com as pessoas que estão ao nosso redor, reencarnar num planeta de regeneração. De regeneração, de paz, de amor, de atitudes gentis, de atitudes de amor. Enfim, é só uma questão de cada um de nós aceitar aquilo que nós estamos passando no momento, problemas econômicos, problemas financeiros, problemas políticos. Quer dizer, nada disso aconteceu por acaso. Todos nós estamos passando por esse tipo de problema? Ora, por quê? Porque alguma coisa a gente fez. E se a gente aceitar agora, claro, sem querer justificar a ação ignorante e às vezes irresponsável de alguns que estão lá no alto poder do poder, né? Tentarmos, através de uma reflexão, de realmente colocarmos acima de tudo que nós, agora, até o final da nossa existência atual, podemos sim resolver, escolher uma futura próxima reencarnação. Então, fica essa proposta, né? De que não precisa morrer, ou não precisamos desencarnar para preparar a nova reencarnação. Eu acho que a coisa tem que começar agora. Obrigado.